Melodia FM apresenta Questão de Sensibilidade. Há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser sagrado, há de ser. Sempre comigo, Renato. Renato Tavolieri Filho. Há de ser altivo. Questão de Sensibilidade é uma produção nossa e vocês têm acesso a todo um trabalho de sensibilização em vários níveis para os interessados no endereço www.acasadapedra.com.br, onde também vocês terão acesso a todos os programas aqui apresentados, com material extra e com a possibilidade de entrar em contato conosco, o que para nós seria um prazer muito grande. Ser impune, há de ser insone. E nós iniciamos a semana trazendo a grande notícia da reinauguração do Teatro Capitólio e dedicamos a programação da semana toda a essa celebração e em especial a nossa administração tão sensível na pessoa do nosso prefeito Eduardo Corujinha e da diretora superintendente da Fundação Cultural, Paula Andréa de Irene Ribeiro, que teve um empenho incrível em tornar possível esse grande sonho aqui do cidadão varginhense e acredito que da população aqui da região, já que o Teatro Capitólio é um polo cultural que vai além das fronteiras da cidade, sem dúvida. E queremos fazer menção a esse fato e dar novamente os parabéns a todo esse trabalho maravilhoso e divulgar para você, nosso ouvinte, o fato de que o Teatro Capitólio está de volta e na ativa, e é muito importante que nós prestigiemos todas as apresentações, as produções que lá estejam, mesmo porque isso é enriquecimento pessoal. Como eu disse no primeiro programa, foram inesquecíveis as experiências maravilhosas com grandes apresentações, inclusive de música clássica, que é uma proposta nossa, que já está aqui na nossa lista. São tantas coisas que nós queremos trazer para vocês, mas a música clássica é uma viagem inesquecível, uma das coisas que mais trouxe uma riqueza enorme de sensibilização à minha vida. E eu queria muito dividir isso com vocês e fazer isso com calma, com uma orientação para que se possa de fato aproveitar e beber ainda mais da infinitude de prazer sensível que a música clássica sem dúvida encerra. Mas vamos começar com a proposta musical de hoje, que termina também as apresentações desse trio, Trio Esperança. Nos despedimos deles hoje, infelizmente, mas a nossa viagem é muito longa, a nossa viagem pelos conjuntos vocais, alguns dos conjuntos vocais, é claro, ninguém tem a pretensão de esgotá-los, brasileiros. E nós trouxemos o Trio Esperança mostrando a riqueza da sua produção musical, que continua para a nossa sorte, mas que infelizmente não é tão divulgada na mídia, nas rádios de hoje em dia e em geral. Por isso que nós optamos por essa apresentação um pouco mais cuidadosa. Encerramos hoje com uma escolha musical muito especial, porque é uma gravação do Trio Esperança com convidados da primeira linha. Eles

aterro pelo desterro. Berro com seu berro pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não te apures já que somos dois, sim, somos dois. Deja de hazaña, pues ya no me extrañas, ya no me extrañas, ya no me extrañas. Ya que no me quieres más, puedo viajar rumbo a la España. Ay, qué patraña eso de España. Y en este bla bla bla ya es mañana. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro com seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sal arranha a Espanha. Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro com seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã. Para bada bada ba pa para pa pa pa para pa pa para para ba pa para para bada bada ba pa para pa pa para ba pa para para ba. Baixou no centro de mesa de um bar um santo estranho. Cheirou, fumou no cuspiu, sei lá, e tocou piano. Falou que era aquele um das quebradas, um santo de cama das mal amadas. Alguém do centro lhe perguntou seu ponto. Aí o santo lhe respondeu: meu ponto é qualquer um, com bicheiro e táxi. Zaraque, zaraque, zoroque, zaraque, zoroque, zaraque, zoro. Zaraque, zaraque, zoroque, ye, zaraque, zoroque, zaraque, zoro. Zara que, zara que zoro que, zara que zoro que, zara que zoro. Zara que, zara que zoro que, zara que zoro que, zara que zoro. Para para para ba, pa, para pa pa pa para pa pa para para ba pa. Para ba da ba da ba pa para pa pa pa para pa pa para para ba pa para ba da ba da ba. Baixo no centro de mesa de um bar um santo estranho. Cheirou, fumou, não cuspiu, sei lá, e tocou piano. Falou que era aquele um das quebradas, um santo de cama das mal-amadas. Alguém do centro lhe perguntou seu ponto. Aí o santo lhe respondeu: meu ponto é qualquer um. Com bicheiro e traci, zaraque, zaraque, zoroque, zaraque, zoroque, zaraque, zoroque, zaraque, zaraque, zoroque, zaraque, zoroque, zaraque, zoroque, zaraque, zaraque, zoroque, zaraque, zoroque, que zara que zoro, zara que zoro, que ye, zara que zoro, que zara que zoro, para bada bada ba, ba, para ba ba para ba ba para para ba ba para. Watashi, watashi wa totemo shiawase ne. Anata no ai ni tsutsumarete iru kara. Watashi, watashi wa totemo shiawase ne. Anata no ai ni tsutsumarete iru kara. Konnya wa naratta watasanai de yorakeru made. Futari de tsukatta mimashou utsukushi omoide. Tururu ケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケチケ

felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor? Um cantinho, um violão. Sou bem mulher de pegar macho pelo pé, reencarnação da princesa do Daomé. Eu sou marfim lá das minas do Salomão, esbarrando em mim lua cheia sobre carvão. Um mulherão balangandã em cerâmica e sisal. Língua assim, a conta certa entre a baunilha e o sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, e água boa de moringa. Sou de arrancar couro, de farejar ouro, princesa do Daomé. Sou coisa feita, se o malandro se aconchegar, vai morrer na esteira, maré sonsa de paqueta. Sou coisa benta, se provar do meu aluar, bebe polo norte, bem tirado do samovar. Nequinho assim, ó, já escreveu atrás do caminhão. A mulher que não se esquece é a do Daomé. Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas. Deixo biruta, lelé da cuca, azura é tão ranzinza. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé, sou avatar, vodo. Sou de botar fogo, princesa do Daomé. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, vodo. Sou de botar fogo, princesa do Daomé. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, vodo. Sou de botar fogo, princesa do Daomé. Ter me revelado. batido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido, começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas escoras, sem o teu domínio, sem tuas esporas, sem o teu fascínio, começar de novo e contar comigo, vai valer a pena já ter te esquecido, começar de novo. Gente era criança, tudo era brincadeira. Todo mundo junto, todo mundo perto, a noite inteira. Gente que sonhava, gente que cantava com harmonia. Tudo era sol, era ré, mi, fá. Ai que saudade me dá. Dum, dum, dum. Tu largava a bola, dum, dum, dum. Um voltava à escola, dum, dum, dum. Música ou namorado, dum, dum, dum, dum. Um tocava bum, dum, dum, dum. Outro no trompete, dum, dum. Bota a boca no trombone, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Elas de tubinho, dum, dum, dum. Eles de tupete, dum, dum, dum, dum, dum. Antigamente, dum, dum, dum, dum. Tudo era sol, era ré, mi, fá. Dum, dum, dum, dum. Ai que saudade me dá. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Doce maravilha, voz de uma família, não tem fronteira. Tudo era sol, era ré, mi, fá. Ai que saudade me dá. Tudo era sol, era ré, mi, fá. Ai que saudade. Sonho e fantasia, tudo que eu queria era todo mundo junto e no mesmo palco, sob o mesmo foco, no mesmo canto. E pintando sete, coração derrete numa fogueira. Tudo era sol, era ré, mi, fá. Ai que saudade me dá. Gente que se ama, gente que se aninha no mesmo abraço. Gente que se une, gente que caminha no mesmo passo. E em cada veia corre o mesmo sangue, mesmo compasso. Vamos nessa dança, nessa goldenança que nos deixaram nossos pais.